Bom, pessoal, vou voltando agora então com o bloco da Nationwide Series. Ah, bem que o 200 aconteceu lá em Dover nesse final de semana. Ainda aconteceu no sábado da tarde, com, claro, né, vitória do Kyle Busch. Kyle Busch acabou vencendo a corrida. Ele chegou à sua vitória de número 66. Agora são três vitórias em 2014 em 10 largadas. Se você olhar muito bem o histórico dele aí, você vai ver que em 10 largadas em outros anos já tinha mais de três vitórias. Mas está aí, o Kyle Busch parece que está mais contido esse ano aí, né? Até o Sam Hornet já fez corrida com esse carro aí, então ele está mais contido um pouco aí com a Nationwide Series aí, mas mesmo assim está aí. São três vitórias em 2014, três vitórias, 10 top 5, 10 top 10, duas pole. Então o Kyle Busch acabou vencendo a Buck Apple 200. E já chamando meu destaque, pessoal, como eu já falei, né, eu tô sozinho hoje, então não tem muito que enrolar muito não. O destaque aqui é o meu segundo destaque é o Trevor Bayne. Trevor Bayne fez uma ótima corrida, uma ótima tarde. Ele segurou o Joe Logano no final de corrida. Joe Logano tava louco, alucinado para ultrapassar o Trevor Bayne, mas ele acabou segurando o Joe Logano e acabou terminando a corrida em segundo colocado. Então, bom resultado pro Trevor Bayne. E em termos de campeonato, oh, pessoal, desculpa. Em termos de campeonato, porque o campeonato, ele, como vem tendo esse Scoop Drive, vem tomando as primeiras posições sempre ali, quem conseguir se colocar entre eles ali e mais para cima, quanto mais para cima ele melhor, terceiro, segundo. Mas eles conseguem descontar ponto, conseguem abrir ponto. Então, assim, é melhor para eles, para campeonato. Que nem, por exemplo, o Trevor Bayne foi o segundo, marcou 42 pontos. O Chase Elliott foi o quinto, marcou 40 pontos. E o Ryan Scott foi o sétimo, marcou 37 pontos. Então, você está vendo aí, pessoal, essa diferença aí, que realmente lá no final do campeonato, aí, essa diferença de pontos aí vai pesar. Essa diferença aí vai lá no fundo, no fim do campeonato, vai ser pesada essa diferença aí e realmente vai aparecer essa diferença de pontos. Então, o Trevor Bayne fez uma ótima corrida. Parabéns ao Trevor Bayne, estava merecendo fazer uma boa corrida. Ele tá merecendo e ele tem também uma obrigação de fazer um bom resultado. Ele que com certeza é o líder desse time aí, ele puxa esse time, ele é o espelho desse time, o time foi mais ou menos baseado e montado para ele, então ele estava devendo resultados bons aí. Ainda falta uma vitória ainda para o Trevor Bayne para se consolidar, né, neste Nationwide Series, uma, duas vitórias, três vitórias. Tá faltando essa vitória, principalmente no Super Speedway, que ainda não chegou aí. Então tá aí o Trevor Bayne aí, quem sabe tá já descobrindo o caminho das pedras, como eu costumo falar. Outro destaque também, pessoal, é o Chase Elliott, que já consegue fazer agora, ele já tem duas vitórias, seis top 5 e nove top 10. Nesse final de semana ele terminou a corrida em quinto, perdão, é isso, quinto, marcando seu sexto top 5. Perdão, é isso mesmo, seu sexto top 5. Então, o Trevor Bayne, o Chase Elliott está fazendo um ótimo ano. Tá fazendo um ano aí para quem sabe ganhar esse campeonato aí, porque ele tá andando muito bem. O Chase Elliott, a cada corrida ele vem demonstrando ainda mais essa força dele aí. E o meu outro destaque aqui é um destaque fora do top team, que é o Chris Buescher. Chris Buescher, que tem uma corrida em 11º. Não é um resultado interessante, mas pro Chris Buescher, ótimo. O Chris Buescher teve muito problema esse ano de batida. Ele teve muito problema de batida, se acabou sendo coletado. Ele até terminava as corridas, mas terminava com o carro todo batido, todo bagunçado e sem chance alguma de terminar a corrida bem. Ou já logo no começo da corrida já acabava levando raspões e empurrões aí, ralando o muro. Perdão, pessoal. Então, o Chris Buescher fazendo um bom campeonato aí, tô gostando desse campeonato dele. Ele começou o campeonato bem lá atrás, começou lá em 20º, atualmente já é o nono colocado. Parabéns ao Chris Buescher. E se o Trevor Bayne bobear um pouco, o posto de queridinho da equipe pode passar assim pro Chris Buescher e sair do Trevor Bayne. Bom, pessoal, falando então agora um pouquinho sobre a corrida. A corrida lá no a Break Up 200 teve quatro bandeiras amarelas apenas. Tivemos três trocas de liderança, que foi o Chase Elliott, que começou liderando as 18 voltas. Depois o Joe Logano liderou 58 voltas e o Kyle Busch acabou de matar e encerrar o final da tarde, liderando 124 voltas. E mais uma vez o Kyle Busch ganhou. E ficou todo aquele clima, quem sabe se o Kyle Busch ganhando essa corrida, né, depois dessa vitória aí, ele iria ganhar no domingo e fazer a repetição que só ele fez, ganhar, que ganhar as três categorias no mesmo final de semana. Quem sabe ele fez isso em Bristol, tá, pessoal? Quem sabe ele não repetiria esse feito em Dover, o Kyle Busch. Mas esse assunto do Kyle Busch vamos tocar mais tarde no bloco da Speed Cup. Bom, pessoal, tu já falando então o campeonato aqui. O Egan Smith agora é o líder com 448 pontos. O Ed Sadler vem 4 pontos atrás. O Chase Elliott vem 22. O Trevor Bayne 27. O Ty Dillon, que fez uma ótima corrida, realmente apareceu, foi o 30º. Vem 34 pontos atrás do Egan Smith. O Byron Scott vem 57 pontos. O Brandon Gallagher vem 107. O James Bush vem 116. O Chris Buescher vem 120 pontos atrás do Regan Smith. E fechando o top 10 é o Dylan Krasnowski, que vem 145 pontos. Depois tem o Cassel 146, Ryan Reed 148 e o Dakota Armstrong 159. O Mike Bliss vem 164 e o Jamie Clements vem 212 pontos do líder, que é o Regan Smith. Então, pessoal, tá aí. Esse é o quadro do point stand, né, dos pilotos aí. Então, assim, já conseguimos ver aí que o Trevor Bayne, o Chase Elliott, o Trevor Bayne e o Ty Dillon, eles devam chegar para essa luta pelo título aí. Não vai ficar sozinho o Elliott Sadler e o Egan Smith. Então, eles com certeza vão ter alguma surpresa aí até acabar esse campeonato aí da Nesse nós que nós estamos ainda apenas ainda, né, na 12ª corrida do campeonato de 32 corridas, ou 33. Eu preciso confirmar, pessoal, mas é 33 mesmo. É, as 33 corridas. Isso, exatamente, 33 corridas. Então tá aí, pessoal, esse foi o bloco da Nationwide Series e daqui a pouquinho eu já vou voltar já com o bloco da Sprint Cup.